para quem quer se soltar. Invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova clarear. Invento amor e sei a dor de me lançar. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais, tenho caminho.